colina e ver Santa Cruz abençoando o bom fim. Seguir a procissão, a comunhão da vida e a luz que nos faz tão feliz. Quem for batizar, subir no alto da colina e ver a Santa Cruz abençoando o bom fim. Seguir a procissão, a comunhão da vida e a luz que nos faz tão feliz. De bem com a vida, nos braços de uma morena carregando água de fogo. Traz no ombro um balaio de fita e cor. Pero vai de caminha, caminhou pela beira do mar e não citou. Se citou com uma índia formosa e batizou. Oh, oh, oh, oh, oh. Batismo na Bahia. Seguir a procissão, a comunhão da vida e a luz que nos faz tão feliz. Quem for batizar, subir no alto da colina e ver a Santa Cruz abençoando o bom fim. Seguir a procissão, a comunhão da vida e a luz que nos faz tão feliz. De bem com a vida, nos braços de uma morena carregando água de flor. Traz um ombro, um balaio de fita. Pela beira do mar e não citou. Se citou com uma índia formosa e batizou. Oh, oh, oh, oh, oh. Batismo na Bahia. Oh, oh, oh, oh. Tem festa todo dia. Oh, oh, oh, oh. Batismo na Bahia. Oh, oh, oh, oh. Tem festa todo dia.